acordar um dia chuvoso e nublado. Ligo a televisão, a notícia ruim, a tristeza bate no pensamento. E ver que muitos morrem na calada ao relento. Que confuso, atordoado, desnorteado. O mundo não é mais o mesmo. Será que tudo isso é consequência do erro? Erro no mundão é sem perdão, é sem clemência. Parado uma palavra errada, você perde sua existência. A bala endereçada, ela não é perdida. Em questão de segundos ela vem e tira sua vida. Essência foi perdida, será fatalidade. Mais fácil ser chacina. A molecada de esquina, devendo ir na noia meia-noite. Será cobrada dívida na sequência de tiros. A bala endereçada na cabeça do pai de família, que hoje se pergunta se é isso que eu queria. Os anos que se passam e a conduta nunca muda. Dificuldades são vencidas pela nossa luta. Os anos que se passam e a conduta nunca muda. Dificuldades são vencidas pela nossa luta. Vida fácil, vida difícil. No crime lá se vai seu filho. Mas um moleque iludido pelo culto do playboy. A cocaína te corrói. Minha intenção é pregar a salvação. Não discrimino ninguém. Cada um na sua função. Mas a nuvem de dinheiro se desfaz quando a blazer encosta. E a polícia desce com um fuzil na mão. Se tiver sorte, vai pro cadeião. Se tiver azar, o barulho da rajada ditará. A resposta é sem perdão. Correndo pra ilusão do pecado, capital, dinheiro, ódio, ambição. Que te joga na lama, te deixa sem noção do que faz, te tornando incapaz de assumir seus próprios erros. Se tornou refém das drogas e do medo. Se tornou seu próprio pesadelo. Você contra você mesmo. Pensamentos que afligem minha mente. Não acredito no futuro, só vivo o presente. Os anos que se passam e a conduta nunca muda. Dificuldades são vencidas pela nossa luta. Os anos que se passam e a conduta nunca muda. Dificuldades são vencidas pela nossa luta. A lágrima escorrendo, a choro no ar. A brisa da noite começa a assustar. Desespero em alta, família iludida. O pai alcoolizado e o filho na farinha. O que dizer em cada esquina? Vejo um ponto de mulheres e crianças com um preço no corpo. Meu coração se entristece quando chega o inverno. Pois sei que tem gente que passa frio e não tem teto. Porque existe tanto sofrimento e muito ódio. Pessoas se ofendem e não tem amor ao seu próximo. Cadê a consideração? Quem dá a vida pro outro irmão? Jesus tem sua vida como um prêmio, é salvação. Não sou formado, não sou juiz, não vivo no tribunal. Só que esse ódio, os acontecimentos e o crescimento.